a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine. Saudações, terráqueos! Aqui é o Maninho! E hoje eu vim gravar mais um Indica Maninho, tu vê que coincidência, né? E pra gravar o programa de hoje eu chamei uma pessoa muito especial pra falar sobre um assunto muito especial. Hoje eu tô aqui com a Cassita do Cinéfilo Cast. Tudo bom, Cassita? Oi! Tudo bem, gente? Cássia, fala pra gente sobre o que, que a gente... Pra gente não, né? Porque eu sei. Mas pros ouvintes... fala pros ouvintes qual que é o tema de hoje, cara. E por que que tu escolheu esse tema? Ah, pra quem não sabe, foi a escolha da Cássia, né? Esse tema. Bom, eu escolhi o Snatch, Porcos e Diamantes, porque é um filme que tem uma trilha sonora incrível e acho que tem tudo a ver com o Indica Maninho. Ah, bacana. Tá, mas e... Assim, só pra dar uma préviazinha... É, por que que tu acha tão legal essa trilha sonora? Tu acha que casou com o filme ou de repente bateu e tu falou, putz, é foda? Putz, cara, eu acho que o Guy Ritchie sabe escolher trilha sonora como ninguém, assim. Não só o Snatch, como o Dos Canos Fumegantes, os outros filmes dele são trilhas sonoras muito impecáveis, assim. Ele consegue juntar as duas coisas. Ele tem muito essa coisa da cultura pop, rock, ele tem uma energia, parece, que casa muito bem. Quando ele escolhe uma trilha sonora, ele escolhe uma música para um determinado trecho do filme dele, fica um negócio espetacular, assim. Ah, bacana, bacana. É, só que pra fazer esse Indica Maninho, que na verdade normalmente ele é mais curto, né? A gente não conseguiu pôr todas as músicas. E aí eu pedi até pra Cássia escolher 6 músicas pra gente falar delas, né? Só que tu não conseguiu, né? Eu não consigo, eu tenho um problema com escolhas de músicas, assim. Eu sempre fico... E até isso foi engraçado porque quando você me pediu pra escolher as músicas... Eu tinha uma preferida, que mais pra frente eu vou falar, e eu mudei completamente a minha preferida do filme, porque eu assisti de novo e eu ouvi a minha música preferida agora de novo e falei, putz, ela tá casando mais com o meu estado de espírito atual. E qual que é o teu estado de espírito atual? Tu tá bem? Como é que tá? Quais são Eu tô bem. Eu tô bem. É que, sei lá, eu acho que eu tô mais rock and roll ultimamente. Eu tava numa fase muito groove, acho. E agora eu tô numa fase mais... Continua uma coisa um pouco mais pesada. Não muito pesada, mas acho que uma coisa mais rock and roll mesmo. Mas foi de repente assim que tu mudou? Ou teve alguma influência aí de alguma pessoa, alguma coisa? Eu não vou nem falar nada, deixa quieto. Beleza, então. Bom, Cássia, fala pra gente qual que é a música que tá rolando de fundo pra galera saber aí, porque a gente até não vai parar muito tempo falando dela, né? Bom, a música que eu escolhi pra ficar de trilha sonora no fundo chama Coxa Nostra. Ela é a música que permeia o filme inteiro, assim. Porque ela tem essa pegada meio máfia que percorre todo o filme. Acho que aqui, deixa eu ouvir, né? O cleque da cerveja. Ouvi? Não, mas tudo bem. Não Indica Maninho pode. Desculpa, gente. Bom, então a música que eu escolhi pro fundo é Coxa Nostra, que ela permeia o filme todo. E como o filme tem essa pegada meio máfia, o submundo do crime, ela é uma música meio comum, assim, e ela tem... Você ouve essa música e você é jogado diretamente pra dentro do filme, assim. Você participa daquela realidade com aqueles personagens e aquilo começa a fazer sentido pra você. Ah, que bacana, bacana. Cara, eu gostei dessa música, cara. Eu vou admitir aqui pros ouvintes que eu não consegui assistir o filme, né? Eu tô meio corrido ultimamente, mas eu, lógico que as músicas que a Cássia indicou, eu tive que ouvir, né? Porque eu tenho que falar e tal. E, cara, falar dessa música eu achei bem legal. Ela me lembra, assim, eu não sei quem assistiu dos ouvintes, ou de repente tu, Cássia, ouviu o Poderoso... Ouviu, não. Assistiu o Poderoso Chefão 2. naquela festa do... As festas de casamento, cara, que sempre rola as tarantelas e tal. E essa música me lembra isso, me lembra o Poderoso Chefão, aquela festa do casamento. Até Olha, tem no faz poder... sentido. Faz sentido, né? Faz no, sentido. No Poderoso Chefão 2 até tem uma parte que é logo que o Michael, ele muda pra Las Vegas, né, pra Nevada, aí ele tá numa casa lá, ele tá fazendo uma festa, eu acho que é da filha dele, não sei se nem se é de casamento, e aí tá rolando música normal e tal, aí tem um dos tio dele, do acho que é tio dele, não sei, não lembro direito, que ele tá sentindo que a festa tá muito desanimada e tal, aí ele manda a banda parar e manda os caras tocar uma tarantela e tal, e não sei o quê. E os caras até tocam um negócio meio quadrado, mas sai, tá ligado? Isso me lembra isso, entendeu? É, eles foram pegados meio de surpresa, né? De repente eles estão lá tocando o negócio, mas é mó divertido. E é uma coisa muito engraçada do Poderoso Chefão, que eles... O Coppola faz isso um pouco, que a música ela é incidental no momento certo, assim. Acho que o Guy Ritchie, ele é um pouco mais... Ele abusa um pouco mais da música como apoio para o que o filme vai ser. Mas o Coppola, ele coloca a música num momento muito crucial, assim. Aí ele coloca aquela tarantela que é meio para quebrar... Tava meio aquela tensão, assim. Ele bota aquela música que o negócio é um pouco mais levinho, sabe? Uhum. É, até eu não sei, eu não consigo te analisar isso porque eu não conheço tanto de nenhum dos dois, né? Mas enfim, vou analisar nos próximos filmes. A gente tá divagando aqui sobre. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos passar para a primeira música, na primeira música que a gente vai falar dela. Uhum. E qual que é o nome da primeira música? A primeira música é Diamond, do Clint. É a música que abre o disco da trilha sonora. Aliás, recomendo. Quem não assistiu o filme, assista. Quem não tem a trilha sonora, baixe, compre. Vamos incentivar também quem quiser comprar, né? Porque... Mas, é. Olha... compra ali no Pirate Bay, que nem eu faço normalmente. Exatamente. Essa música abre o disco, ela toca mais ou menos no começo do filme. Agora não vou lembrar exatamente qual que é a cena. Mas ela tem uma pegada rapidinha, assim, que ela já dá um clima pro filme. Ela já faz com que o filme tenha uma... Ela já faz com que o filme tenha uma... A pegada que o Guy Ritchie quer dar pro filme. Eu achei ela até uma música bem... Como é que eu posso te dizer, cara? O instrumental dela achei bem legal. Como eu não assisti o filme, né, cara? Fica mais difícil de eu te dizer se casou. Mas eu gostei do clima dessa música. No comecinho ele tem um... Eu acredito que é um contrabaixo até que tá rolando ali, acústico. Muito legal o som. E aí... Só que ela é... Ela não é uma música, como é que eu posso dizer? Ela não é comercial, ela é bem trilha sonora mesmo, né? Porque ela é bem instrumental e tal. Eu achei bem bacana a música. Eu acho que ela é bem trilha mesmo, bem trilha mesmo. Uhum. Isso é uma coisa curiosa das músicas que eu escolhi. Tem pouca música, algumas têm letra, mas a maioria, elas são muito mais legais, muito mais fortes pela... pela parada instrumental do que pela parada da letra da música e tal. Tirando, acho que... Eu nem não coloquei aqui na minha seleção, mas tirando Lucky Star, da Madonna, porque, enfim, na época que o Guy Ritchie fez Snatch, ele tava casado com a Madonna. Então, acho que ele colocou meio que Madonna ali no meio pra fazer um tipo. Mas o resto das músicas, eles têm uma pegada muito mais instrumental, muito mais uma pegada trilha sonora, assim. Porque as letras das músicas que tem letra, ela não é muito importante. A pegada é o ritmo, a batida, a construção musical mesmo. Não é música popular pra você lembrar dela, sabe? É, é. É, o que me lembra bem trilha sonora mesmo, né? Porque, até porque, sei lá, esse tipo de música, normalmente a gente não ouve esses lugares, tipo, ah, sai de uma, vou ouvir Clint Diamond, assim, tipo, não é sempre, entendeu? Tu tem que estar no pique, às vezes, basta, se tu tá, tipo, com preguiça, aquilo vai te irritar, tá ligado? Porque quando a gente, eu normalmente, quando eu tô com preguiça de ouvir uma música, bah, cara, tem que ser um bagulho bem... como é que eu posso dizer? Bem acessível, assim, tá ligado? Não pode me querer fazer me fazer pensar muito. Ela não pode ser muito quebrada, não pode ser muito, muito complexa, entendeu? Se não, bah, eu fico maluco. Bom, eu sou esquisita, né? Eu adoro essa trilha sonora, eu ouço ela, eventualmente, no trabalho. Mas, tudo bem, deixa quieto. Não vou te recriminar por causa disso. Vamos para a próxima? Qual que é a próxima, Cássia, que tu escolheu? Bora lá. A segunda música chama Golden Brown, do The Stranglers. Essa música, ela toca a primeira vez quando aparece o Tony Dente de Bala. Ele aparece já bem do meio para o final do filme, assim, ele é um personagem bem importante na trama. E é engraçado porque essa música, ela virou minha favorita, que nem eu disse no começo do cast. Porque hoje, quando eu assisti o filme, me remeteu muito a uma coisa Tarantino, assim. E acho que meio pelo meu estado de espírito atual, foi uma coisa que fez muito sentido, assim. O personagem, a música, essa temática, essa coisa meio tarantinesca. Fez muito sentido e eu fiquei meio que vidrada nessa música, ela virou minha preferida. Ela tem uma coisa meio, uma batida um pouco mais levinha, assim, ela não é muito pesada, mas eu ouço a música, eu penso num filme do Tarantino. Entendi. O que eu senti dessa música é que ela, apesar de usar bastante elemento eletrônico, assim, tu vê que tem um sintetizadorzinho ali no fundo, mas se tu vê o ritmo dela, ela parece até uma valsa. Presta atenção no ritmo, na levadinha dela, naquela harmonia de fundo, ela parece uma valsa. E eu achei legal essa mistura dos dois, né? Eu só não consigo imaginar ela no filme, né? Porque eu não assisti. É engraçado porque não é uma música que você tá esperando, assim. De repente ela começa a tocar e essa... Não sei, você que é melhor nisso do que eu. Qual que é o instrumento que toca no começo da música? É tipo um órgãozinho, né? Eu acho que é um sintetizador, na verdade. Eu acho. Pode ser que eu esteja enganado. Não é uma música que você tá esperando. Bem no comecinho do filme, na hora do primeiro assalto, não tô contando nenhum spoiler, tá, pessoal? É um filme de gangster, então acontecem assaltos. Antes que venham xingar a gente. na cena do primeiro assalto, tem uma música eletrônica que toca durante o assalto. E é uma música bem pesada, é um dubstep e tal. Eu até pensei em selecionar essa, porque... eu acho que é bem diferente, assim, de todo o resto da trilha sonora, e eu queria comentar, então vou comentar aqui rapidinho. Ele tem essa coisa meio frenética dele colocar umas músicas meio alucinantes no meio da trilha, assim, e é legal porque quebra aquela expectativa. Você tá esperando uma música com uma batida diferente, de repente tem um dubstep fudido, batendo no meio de uma cena de assalto, assim, e aí você assiste o filme e você fala assim, caralho, isso faz muito sentido, sabe? Isso é muito legal. A próxima é Cross the Tracks, do Maceo and the Max. É uma música bem grooving, eu diria que é um funkão, cara. Um funk, um funkão. E ela é a trilha sonora dos, uma das músicas, um dos funks que tocam durante o filme. Tem dois irmãos negros no filme, que são uma dupla de assaltantes. E essa música ela toca em uma das cenas deles, assim. E é muito engraçado, porque eles são muito... fazem um monte de pataquada, um monte de merda. E essa música, ela toca na hora do assalto que eles fazem. E o assalto é ridículo. Assistam o filme e vocês vão ver que é um absurdo, assim. Você consegue ser pior do que qualquer filme, sei lá. Se você já assistiu algum filme que tenha cena de assalto, essa é a pior cena de assalto da história. É muito, muito engraçado. Oh, agora eu vou levantar uma polêmica aqui. Será que é preconceito tu botar um funk pra apresentar uma dupla de negros assaltantes? Mancada, né? Não tinha pensado nisso, porque, mas... Porque o funk americano, né, principalmente nessa levada setentista, que é o que rola essa música, ela era predominantemente feita por negros, né? E pra negros, sim, também, né? Sim. Então, enfim. Não tinha pensado nisso. Bom, essa era a minha música preferida, depois que Golden Brown ganhou meu coração hoje. Então já não tô gostando mais dessa música, porque é uma música preconceituosa. não é a música, né? Na verdade, foi o cara rico que fez isso, né? É, cara rico. Não, mas eu gostei dela, é super dançante. Eu fiz uma playlist de músicas grooving, ela fez parte da minha playlist. A próxima música é Ghost Town. E essa música, ela tem uma pegada... acho que assim como a Diamonds do Clint, ela tem uma coisa bem incidental, assim. Ela toca durante as cenas de resolução, digamos assim. Quando eles estão indo resolver alguma coisa. Porque a história do filme, ela é basicamente um grande incidente que acontece no começo e vai acontecendo em cadeia, assim. Cada coisa que vai acontecendo ao longo do filme é por causa da primeira coisa que aconteceu. E aí, essa música, ela é mais uma daquelas que vai levando a gente para a próxima cena e para o próximo acontecimento. Entendi. Ah, eu curti bastante essa música, né? Enquanto eu tava ouvindo música, eu até tinha posto que ela era a minha preferida. Ela é um reguezinho, assim, bem legal. É. Ela tem um baixo muito bacana, né, cara? E, assim, do jeito que eu curto. Ela tem até também, no fundo, ela tem uns elementos meio orientais, assim. Se tu reparar, tem um órgãozinho no fundo fazendo uma harmonia, assim. É, estilo... cara, árabe, assim, alguma coisa desse tipo, entendeu? E é muito legal isso daí, eu achei legal o jeito que eles fizeram essa mescla, cara. Eu achei bem bacana essa música. E tinha sido a minha preferida, até eu ouvir a preferida, que daí... vamos falar dela depois. Bom, eu acho que é bem isso, assim. Ela tem uma batidinha que eu acho que combina bem com essa coisa de trilha sonora, assim. Acho que todas as músicas que eu escolhi, elas têm muito essa força trilha sonora, assim, de você consegue ouvir a música, fechar o olho e lembrar do filme, assim, acho que isso é muito foda. Mostra como a escolha que o Guy Ritchie fez para a trilha sonora é bem, bem legal. Então, a próxima música é Angel, do Massive Attack. Eu escolhi por motivos de Massive Attack, é incrível. Sou muito, muito, muito pirada na música e na banda. É uma música também, como todas as que a gente escolheu para as que eu escolhi para trilha sonora, ela tem uma coisa bem instrumental, tal. E Massive Attack, ele tem uma vozinha, tal, mas o forte da música é mesmo a batida, o clima, o que ela, a vibe que ela cria. E essa música, ela tem uma coisa meio tensa, assim, e ela tá no filme bem pra essa pegada, assim. Ela toca bem na hora de uma das lutas do cigano, que é o Brad Pitt. E... ela faz tinha muito... que falar, né, que é o Brad Pitt. Gente, Brad Pitt tá gato nesse filme, desculpa. Preciso confessar. Mesmo ele sendo cigano, ele tá gato nesse filme. Ah, mesmo ele sendo cigano, tri preconceituosa, né? Cusona, né? Segue, nada contra segue. Ciganos, pessoal. Enfim. E essa música, ela toca na hora de uma das lutas. E é. Numa hora. É uma das principais. É a principal luta, acho. E quando ela toca, ela te joga pra dentro da tensão daquela cena, assim, porque acontece uma coisa que, putz, é foda, assim, tipo, não, você não quer que aquilo aconteça, porque você, quando você assistir o filme, você vai entender, mas ao mesmo tempo você quer que aquilo aconteça, porque você acaba, assim, quando eu assisto, eu sempre torço pro Mickey, eu torço pro Mickey, que é o cigano, o personagem do Brad Pitt, porque, porra, assim, né, ele é fudido, sabe, todo mundo ali querendo só aproveitar dele, porque ele tem habilidade de luta e tal, querendo fuder ele, e aí acontece uma coisa no filme, e na hora que ele vai lutar, que toca essa música do Massive Attack, é a hora que você tá mais torcendo por ele, porque você fala, meu, bando de cuzão, caralho, você quer que ele ganhe a luta e não te tomar no cu. E essa música joga essa coisa da tensão, sabe? Ela deixa um momento bem tenso, assim. É, entendi. Cara, eu vou te falar que eu não conheço quase nada de Massive Attack. Muita gente me fala. Só que o pouquinho que eu ouvi não fechou muito com aquilo que eu curto, tá ligado? Mas não que a música seja ruim, não é isso que eu quero dizer, entendeu? Ruim é tipo Naldo, Anitta, essas coisas. Mas, entendeu? O que eu senti dessa música, né, é que ela é meio sci-fi, assim, cara. Eu lembro que tinha alguns jogos de videogame que tinham uma trilha muito parecida, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar nome agora, assim, mas eu lembro que tinha alguma coisa assim. Isso daí me lembra, bah, futurismo, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas a música é bem legal, bem legal. É uma Massive Attack que me remete muito a viagem, assim, sabe? É trilha sonora de você colocar e ficar pirando sozinho, assim, ou pirando com alguém. Com alguém. Mas. Chill. Mas eu acho que nesse contexto não é pirante, assim, é tenso mesmo. É trilha sonora tensa. É uma música que, tipo, não é pra ser uma música tão calminha, assim. Mas é uma música calminha porque ela deixa a situação muito mais... Você fica muito mais angustiado pra saber o que vai acontecer dali. You bastards, with a lot of love. We work for 1 year for you pigs. And you want to break our walls down? And you want to destroy it? Well, Não, a última música, peraí, chama Fucking the Bushes, do Oasis. Ela também toca nessa parte das lutas. É, também é trilha sonora das lutas do Nick. É, essa música do Oasis, ela também toca numa das lutas, mas ela é mais uma música do começo da luta, assim. É mais pra dar o clima da luta, assim, sabe? É, se eu não me engano, até depois acho que vale, eu posso até, quando a gente se editar, eu posso até fazer um comentário depois. Se eu não me engano, essa música do Massive Attack, ela toca no final da luta, e essa música do Oasis, ela toca no começo, assim. A música do Oasis, ela é pra dar aquele clima de começo, assim, porque ela é bem energética, ela é bem rapidinha e tal. E é uma das poucas músicas do Oasis que é só trilha sonora. Pelo menos eu me lembro, acho que, sei lá, se pá, acho que é uma das poucas músicas que o Oasis gravou só trilha. E ela é bem energética, assim, ela é bem rápida, um rockão e tal, bem, bem na pegada Britpop que o Oasis faz. E ela dá meio que o ritmo da luta, assim. E a essa do Massive Attack, acho que ela vem depois, mais pro final da luta, meio que pra dar aquele clima da ansiedade, sabe? De, tipo, meu, que vai acontecer agora? Fudeu. E aí te deixa mais com vontade de saber como é que o filme vai acabar. É, então, essa música eu achei muito bacana, e essa é a minha favorita da trilha, né? Das que tu escolheu. Na verdade, eu não escutei o restante da trilha, e ela tem um riff de guitarra muito bom. Eu não sei te dizer de onde saiu isso, mas é muito bom, uhum. Muito bacana, o timbre da guitarra tá muito bom, e aquilo que eu tinha te falado, né, a The Specials, Ghost Town, era a minha preferida, cara, mas bah, quando rolou o riffzinho, eu falei, puta, velho, me rendi, não tem jeito. É, esse riffzinho do começo de Fucking the Bushes é muito matador, assim, e você fica com isso na cabeça, assim, o negócio fica tocando na sua cabeça, assim, tanto que eu tô ouvindo aqui mentalmente a música enquanto a gente tá falando dela. Isso é bem, bem legal. Bom, o filme, vamos lá, o filme de 2000, pelo Guy Ritchie, como a gente já falou. A história mais ou menos é a seguinte: existe um diamante que vai ser roubado, que tem 80 e tantos quilates, é um diamante gigantesco, que está em Londres e vai ser roubado por um. E quem encomendou esse crime é um cara dos Estados Unidos. E aí ele vai articulando todos os contatos dele em Londres para fazer com que esse diamante seja roubado. Só que milhões de coisas acontecem nesse meio. E ele está meio que envolvido com lutas. Pessoas que estão envolvidas com crime estão envolvidas com lutas clandestinas. E aí os universos se cruzam e causam uma bagunça gigantesca. O filme é incrível. Eu gosto muito do trabalho do Guy Ritchie. Eu gosto muito da edição que ele faz. É uma coisa bem dinâmica, bem, bem rápida, bem casada com a trilha sonora. Acho que por isso que eu aceitei o convite do Maninho de gravar. Todos os atores estão incríveis. Sou bem suspeita para falar de filme de crime, de ação. É o meu filme preferido, o meu tipo preferido de filme. O que mais que eu falo? Não sei, eu gosto muito desse filme, acho que todo mundo precisa assistir. Se você não assistiu ainda, vá assistir agora. Para o que você tá fazendo e vai agora. Foda-se sua vida, assim, tipo, para. Tem Netflix, sabe? Propaganda gratuita do Netflix, mas vai, assista. É a dica da vida. É isso aí, eu só não paro porque eu tô gravando o podcast, aí é foda, né, velho? Tipo assim. Então, quando você terminar, você vai assistir. Eu, provavelmente. Então tá bom. Mas então é isso aí, galera. Pô, obrigado, Cássia, por participar. Obrigada a você. Por dar uma aula aqui pra gente, por conduzir o podcast, né? Muito Imagina, obrigado gente. Mesmo. Quero que tu volte mais vezes, né? Pô, quero estar mais vezes contigo aqui, né? Gravando e tal. Me convide. Tu é uma pessoa bacana e tal. Quero Obrigada. Ser teu íntimo. Convide-me. Vou pensar em outras trilhas sonoras pra gente gravar, então. Legal, bacana mesmo. E, bom, é isso aí, cara. Esse podcast, ele vai rolar no... Ele vai entrar no feed do Cinéfilos, né? Ele vai pro blog do Cinéfilos, do Mundo RG, vai entrar no feed do Mundo RG. E eu não sei se vai rolar em algum outro lugar. Tem uma web rádio que tá me pedindo material. Talvez eu mande pra ele colocar. Não sei, vamos ver se ele vai gostar. E eu acho que é isso aí, né? A última música que a gente vai ouvir, qual que é, Cássia? A última música chama Don't You Know, Don't You Just Know It, do Harry Nossa, gente, tá difícil. Piano. Harry Piano Smith. É a música que fecha o filme. E ela tem uma coisa meio divertida, assim. E é uma. E casa perfeito com o filme, porque quando você assiste, você vê aquele final, você fala assim: ah, é isso. E aí, tu começa a tocar essa música, você fala assim, é a trilha sonora perfeita pra encerrar esse filme. É, então, eu achei ela bem animadinha, né, cara? Ela é o quê? Meio anos 50, né? É, tem é aquele tipo de música anos 50 que é bem divertido, assim, que dá uma animada na vida, sabe? Eu gosto muito desse tipo de música dos anos 50. É, tem uma coisinha meio dançante, assim, mas é, cada vez mais eu tenho ouvido músicas dos anos 50 e tenho encarado como trilha sonora mesmo, assim, sabe? Como essas músicas, elas são perfeitas para algum tipo de situação, no cinema, num podcast ou coisas do tipo.